Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Toques Curtos, um podcast rápido sobre o futebol paraense. Eu me chamo Matheus Pauxis e na edição de hoje analisaremos o CSA, adversário do Paysandu, às 9h30 da noite desta terça-feira. Esse episódio seria sobre o amistoso entre Remy e Tuna, realizado no último sábado que terminou 1-1, mas tivemos alguns problemas e ele não pôde ser gravado. Portanto, vamos ao CSA e Paysandu. A equipe de Marcelo Cabo ocupa a terceira colocação da Série B com 47 pontos. E precisa da vitória para se garantir no G4. O time é o terceiro melhor mandante da competição. Dos últimos 9 jogos em casa, venceu 5, empatou 3 e só perdeu para o Vila Nova. Essa derrota para o Vila iniciou uma sequência ruim que o time passa. O CSA não vence há 3 jogos e perdeu 2 deles. A questão é o nível das partidas. Além da derrota em casa para o Vila Nova, que é o quinto melhor visitante, perdeu fora para o terceiro melhor mandante Guarani e empatou o clássico com o CRB. Nos últimos 5 jogos em casa, o time deu 95 chutes, sendo 19 em média, acertando pouco menos ali de 5 por partida. Marcou 10 gols e sofreu 3. É uma equipe que chuta muito, também por ter como estratégia manter a posse de bola. Nessa partida, o CSA deve jogar em 4-2-3-1, 4-1-4-1 e 4-1-2-3. Essas variações fazem parte do mesmo modelo, mudando o posicionamento de um dos volantes e dos pontas. Contra o Paysandu, o time deve jogar com Lucas, Celcinho, Leandro Souza, Matheus Lopes e Rafinha, Yuri, Didira e Daniel Costa, Juan, Neto Berola e Rubens. O time busca principalmente 2 tipos de jogadas: os lançamentos do centro, mirando o trio de ataque pelos lados, inclusive Rubens, que apesar de ser o centroavante, é muito móvel, e os cruzamentos, contando com grande apoio dos seus laterais, Celcinho e Rafinha. Para travar a construção central, o Paysandu precisa marcar o Daniel Costa, que é o principal lançador do CSA, mas não deve esquecer de Didira. Usar a marcação individual com Nando Carandino e William, deixando um dos volantes na sobra, é uma opção. Com João Brigatti, o Paysandu não tomou nenhum gol direto de lançamento buscando uma infiltração. Isso porque o time consegue ocupar bem o círculo central com seus volantes. Mas a entrada da área, porque o Paysandu demora para se organizar na transição defensiva. E as laterais são os caminhos que o treinador precisa bloquear. O Paysandu, que é o 18º colocado com 31 pontos, deve jogar com Renan Rocha, Maicon Silva, Timbó ou Diego Ivo, Pereme, Guilherme Santos, que volta após ser poupado, Renato Augusto, Nando Carandino e William, Tomás, Carmona e Hugo Almeida. Como o Mike está suspenso e o Magno lesionado, e o CSA é muito forte por dentro, eu acredito na escalação desses 3 centrais no Paysandu, se aproximando da equipe que empatou com o Criciúma em casa jogando muito bem. A formação seria o 4-1-4-1, 4-4-2 e 4-3-1-2. As variações seriam com o William caindo pela direita, buscando ultrapassagens, e o Carmona flutuando por dentro. Na hora de defender, o William volta para a linha defensiva por dentro e o Carmona fica à frente do losango. Como o CSA ataca bastante, o jogo do Paysandu deve ser reativo. Para tentar vencer, o bicolor precisa usar as pontas. Os laterais do azulão sobem e há espaço por ali. Na derrota para o Goiás, o Paysandu tentou muitos lançamentos, mas como estava assim um velocista e com os passes saindo dos zagueiros e do Nando Carandina, não deu certo usar essa estratégia. Colocar um meio mais veloz e dar mais liberdade para o Carmona criar pode melhorar o uso dessa ideia, se adaptando para usar não só velocidade, e sim aproximação e aceleração, com ultrapassagens de Tomás e William. E além disso, há sempre a bola parada, que é um dos pontos mais fortes do Paysandu. Muito obrigado por ouvir e deixe seu palpite para a partida entre CSA e Paysandu. Nos siga no Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. É tudo Toro Tático. E assine nosso podcast, é de graça. Até a próxima!